Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande para mim estar adentrando em sua casa, em seu trabalho ou no seu carro, através das ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo site na internet ou pelo aplicativo da rádio do seu celular. Nós temos falado a respeito de figuras masculinas na Bíblia, dos seus exemplos de uma vida com Deus e também dos seus defeitos. Hoje eu queria lhes trazer a figura de Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Abraão e Sara tiveram ele já na sua velhice. Nele foram projetadas todos os desejos e sonhos bons que Abraão tinha. Mas nele também foi projetado os maus exemplos da vida de Abraão. Isaac foi querido, Isaac foi benquisto. Veja, Isaac, a vida de Isaac cobre pouca coisa na história do Gênesis. Alguns poucos capítulos, 21, 22 a 24. Isaac comete os mesmos erros que seu pai Abraão. Se você ler o texto da Bíblia, você vai perceber que Isaac assimilou uma parte da personalidade de Abraão. E assim como o pai fez, ele mente. Ele é fraco. Ele negocia com quem não deveria. Tudo isso enquanto ele buscava caminhar com Deus. Pior, Isaque, que teve o seu casamento acertado com uma ação de Deus, que orientou Abraão e o servo Eliezer, ao chegar na sua velhice, ele comete o erro de não saber domar a sua própria casa e de ter um filho preferido. Não percebe que ao criar dois meninos, um como um guerreiro e outro como praticamente um servo da casa, a sua predileção pelo seu filho Esaú causa transtornos na sua casa. Rebeca tinha Jacó como preferido. Isaac tinha Esaú como preferido. E isso é um erro muito grave para os pais, preferir um filho ao outro. Especialmente porque Deus não nos faz isso. Deus não tem filhos especiais. Deus tem filhos mais obedientes. A história de Isaque, o filho do pai da fé, é a história de alguém que busca caminhar com Deus, que acerta e erra. Mas os seus erros, infelizmente, falam mais alto do que os seus acertos. Mas mesmo assim, apesar destes erros, porque afinal de contas ele é um ser humano, ele entra na galeria dos patriarcas de Israel. Um judeu sempre vai se sentir alegre e orgulhoso até de sua tradição de ser filho de Abraão, Isaque e Israel. Veja, a história de Isaque nos traz algumas lições. A primeira delas é que nós trazemos muitas coisas do lar de onde nós fomos criados. E a nossa história pode ter sido história familiar, pode ter sido maculada muitas vezes, e acredite-me, você carrega sim, se não no seu DNA, mas na sua vida psicológica, muitas dessas marcas. Eu não estou falando, e eu reputo como errado a ideia de maldições hereditárias, mas eu lhe digo com sinceridade que como um ser integral que Deus lhe fez, Você nasceu num lar, fruto de uma família, fruto de duas famílias. E você carrega, sim, traços importantes dela, coisas boas e coisas ruins. E você deve aprender a lidar com elas. Você deve aprender a rechaçar os defeitos e buscar viver as virtudes, porque agora a sua história familiar não é a maior história do mundo. A maior história do mundo foi a nova família que você adotou quando você decidiu por Jesus Cristo. Quando você foi enxertado na árvore de Israel. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo, inclusive as histórias e as marcas do passado. Então eu convido a você a enxergar para Isaac como um modelo de quem teve problemas que eu e você podemos ter. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva e nos redime, pela cruz do Calvário, eu e você podemos viver sim uma vida para Deus. Entregue ao Senhor os teus caminhos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Deixa Ele aplainar os caminhos tortuosos, familiares e tristes que você viveu até hoje. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.